quando é boa, ela sabe que ela é boa. É, Guilherme Benuto, uma boiadeira dessa, mas não acha mais não. Ai, se eu achasse uma boca igual a sua, era bom demais. Ai, ai, ai, se eu achasse um beijo bem parecido, eu ficava em paz. Eu até caço na noite, resenha e balada, mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça. Aí eu ligo pra você de madrugada, você atende e tira uma com a minha cara e fala: cê não acha um beijo desse nunca? Um cabelo batendo na bunda, um corpão de 1,70m que dá duas, três, fala e aguenta. Boiadeira dessa só tem uma, com cabelo batendo na bunda, com um corpão de 1,70m que dá duas, três, não tem pra ninguém. Na 87,9 FM, o melhor da música você tem. Olá! Essa aqui é lá de 2010, hein, companheiro? Procuro todo dia e não te vejo. O sonho distancia em cada olhar. Na boca sempre vem aquele beijo. O gosto sempre faz arrepiar. Parece que foi ontem que te vi. A primeira vez me entreguei. Sem que cê precisa tem a ver. Todo amor meu. Há quanto tempo a gente não se encontra? Há quanto tempo a gente nem se falar, essa saudade tá demais da conta. Só de pensar o coração dispara. Há quanto tempo a gente não se encontra? Há quanto tempo a gente nem se fala? Essa saudade tá demais da conta. Só de pensar o coração dispara. Não existe melhor pra tomar uma que pancada de repertório, bebê. Te convencer que o amor da sua vida será eu. O que você precisa tem a ver. Todo amor meu. Há quanto tempo a gente não se encontra? Há quanto tempo a gente nem se fala? Se a saudade tá demais da conta, só de pensar o coração dispara. Há quanto tempo a gente não se encontra? Pedra Bonita Jardinagem e Paisagismo. Chegou agora em Bonfim Região. Oportunidade de inovar o seu empreendimento, sua casa, chácara, fazenda, condomínio e o seu sítio. Trabalhamos com cascata em pedra, cascatas artificiais, lagoas, lagos para peixe, em lona, geomembranas e artificiais, calçamentos em pedras, variedades de grama, plantas ornamentais. Faça o seu orçamento e projeto. Ligue para Pedra Bonita Jardinagem e Paisagismo. Telefone 319-9573-5164 ou WhatsApp 319-9573-5164. Falar com Santos. Vibe Top, na Arena Prime, Pizzaria da Patrícia do Camilo, pizzas quentinhas e cervejas bem geladas e muito mais, de segunda a sexta e aos domingos, na rua Bernardino Augusto de Andrade, número 121, bairro São Miguel, próximo à Escola Municipal. Venha e traga a sua família, ou vem curtir com a sua galera. Entregamos também no conforto do seu lar, a partir das 18 horas. Agende seu horário pelo telefone 319-7143-9675. Não perca tempo. Temos também futebol, futebol e atrativos para criançada, pula-pula, piscina de bolinha e muito mais. Venha para a Arena Prime, situado à rua Bernardino Augusto de Andrade, número 121, bairro São Miguel, próximo à Escola Municipal. Arena Prime. 1h59. Bonfim Esperança, 87.9. A esperança de um mundo melhor. Esperança FM, a rádio do seu coração. 87,9. A melhor sintonia do seu rádio. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, pulando carnaval e coçando glitter que ficou preso no cabelo, e sempre junto de você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, zizizizil, e de fora também. A você que me ouve pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Em nosso quadro Custa Nada Ouvir de Novo, relembrando os melhores momentos da bodega, tem ele, Gil Drones, com uma história especial de carnaval. E você não pode deixar de perder. Vou reprisar ainda este comentário sobre pessoas aleatórias que se parecem com famosos. Com certeza tem algum conhecido seu que se encaixa aí nessa descrição. E pra não deixar a data passar em branco, tem uma sequência só dos grandes sucessos carnavalescos e também tem os pedidos do povo e a sua participação no bom e velho Bodega Zap. Qual é o nosso número? DDD 89 99992 7022. Obrigado, e eu sempre reforço, áudio de até 30 segundos ou mensagem de texto para dar tempo de todo mundo participar, tá bom? A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Ian José Silva, hoje direto da mansão do rádio em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Uma casa que estava para alugar ostentava um muro alto com um portão preto de metal bem sóbrio na sua entrada, o que dava um tom bem macabro à residência e afastava potenciais inquilinos, já que a imobiliária não permitia reformas ou alterações sem uma gorda taxa adicional. Todo corretor de imóveis tentava passar ela adiante, mas só de verem a fachada e a condição para reformar, o pessoal já desistia. A casa estava encalhada e já começava a dar sinais de desgaste. Até que se inicia a temporada de chuvas e a pintura do portão começa a descascar e cair aos poucos com a umidade. E o que era um portão preto e hostil foi dando lugar a um belo portão cor de cobre que reluzia no sol. Ao verem a modificação involuntária na entrada da residência, dezenas de pessoas ligaram para a imobiliária para saber quanto custava aquele imóvel. A procura foi tanta que o aluguel da casa disparou, mas mesmo assim, o Felizardo conseguiu fechar negócio e se mudar para sua nova casa de portões dourados. Moral da história: todos temos as nossas feridas internas, umas mais fáceis, outras mais difíceis de cicatrizar. Mas uma hora, a casca da ferida vai cair, revelando o que há de mais bonito em nós. E ainda, ó, tem mais uma. Eu tenho a pena de quem mora no litoral e ter que ficar gastando direto pra repintar o portão da casa devido à maresia. É complicado, mas que é bonito, é. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, oba! Muito bem, começando a nossa bodega em definitivo, partindo para a parte musical e já atendendo pedidos. É a nossa amiguinha Cícera, participando como ela faz toda semana direto de Alagoas, da cidade de Matriz do Camaragibe. Fala, minha querida. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu tô querendo a música Balancê, de Gal Costa. Oh, ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço também para minha amiga virtual Nieta, lá no Ceará. Nieta, um abraço pra você do tamanho da distância. Sou eu, Maguila, a Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Que Deus abençoe o seu programa. Amém! Desejo a todos um ótimo final de semana abençoado. Valeu, minha querida, seu pedido está já na agulha. Balancê, que deu origem ao programa que lançou Fausto Silva para o Estrelato. Essa fera aí, meu, era o programa que ele apresentava lá na Rádio Excelsior em São Paulo, que tinha este prefixo musical, né? Gal Costa, Balancê, e nós vamos começar abrindo a bodega com esta música. Depois eu trago Jair Rodrigues, Máscara Negra, e fechando a sequência, Silvio Santos, saudoso, ele mesmo, e o Hino das Torcidas. Essa aqui eu ofereço especialmente para alguns amigos corintianos que ainda estão me sacaneando por conta da vitória na Supercopa. Vai ter volta, vai ter revanche, em especial meu patrão Alex Lequinho, Alex Fernandes, lá em Arari, Maranhão, e nosso ouvinte Rayane Lorena, lá em Altos, Piauí, ouvindo pela FM Verona. Muito bem, essas três carinhas limbadas, uma sequência especial de carnaval aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila. Arrasta as cadeiras, tira tudo pra não bater em nada, pega a serpentina, o confete, pega o guarda-chuva pra dançar e vem curtir com a gente. Ô, balancê, balancê, quero dançar com você. Entra na roda, morena, pra ver. Ô, balancê, balancê, ô, balancê, balancê, me vê. vou beijar-te agora. Não me leve a mal. Vou beijar-te agora. Não me leve a mal. Hoje é carnaval. Tanto riso, oh, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo 1 ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele Pierrot que te abraçou e te beijou, meu amor. A mesma máscara negra esconde teu rosto. Eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. E vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. Vencendo o baixo astral de goleada. Dá-lhe Corinthians, dá-lhe Corinthians, com muita emoção. Dá-lhe Corinthians, dá-lhe Corinthians, o grande campeão. Leleu, leleu, leleu, leleu, Corinthians. Silvio Santos e o hino das torcidas. Antes eu toquei Jair Rodrigues, Máscara Negra, e abrindo a sequência, Gal Costa, Balancê, pedido da Cícera de Alagoas. É a nossa bodega do Maguila, trazendo sempre o melhor da música, né? Hoje é só bagaceira, meus amigos. O carnaval, vocês sabem muito bem que há muitos anos já virou uma bagaceira, né? Muito graças à forma como a mídia trata esta festa popular. Mas a gente relembra, né? Os grandes bailes, as grandes matinês, os bloquinhos de rua, onde realmente as famílias podem ir. Hoje em dia tá mais difícil, né? Porque o ladrão leva o celular, já o negócio piora. Mas, enfim, a nossa bodega sempre junto de você, e o nosso WhatsApp pra você participar. Fala aí, Mr. Eibar, qual é? DDD 89 999927022. Justamente, eu falo e reforço: não mande mensagem pro WhatsApp da sua rádio, porque a mensagem que chega pra eles não é encaminhada pra mim. Pra você mandar mensagem direto pro Maguilinha aqui, você tem que mandar mensagem pra este número de DDD de fora, tá bom? Mas o importante é você participar, que eu quero saber de onde é que você tá ouvindo a gente, tá bom? Vamos agora reprisar essa história aqui no nosso Custa Nada Ouvir de Novo. Essa é uma história um pouco mais antiga, é de 2024, mas define bem o que é a situação do carnaval. Quando o cara exagera, quando o cara não maneira na bebida, a situação se torna periclitante. Olha só o que aconteceu com o cara que bebeu demais nesta festa de carnaval. Tá chegando ele, o maior contador de loras do rádio, Gil Drones, na sua bodega do Maguila. Agora, na bodega do Maguila, Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouçam essa história fantástica de um folião que bebeu demais durante o carnaval e teve que encarar as consequências de seu ato. Gineildo era um rapaz tranquilo durante a maior parte do ano. Trabalhava de bancário, tinha o seu carrinho popular, andava sempre bem alinhado. Mas durante o mês de fevereiro, o jovem Gineildo se transformava por causa do carnaval. Se transformava não no sentido de se fantasiar de mulher, mas sim de sair bebendo e fariando descontroladamente, como se não houvesse amanhã. Você pensa que na chance é água, numa terça-feira de carnaval qualquer, lá estava Gineildo marcando presença no bloquinho de rua. No bloquinho de rua, ele já partia para uma festa em clube fechado. No clube fechado, partia para correr atrás do trio elétrico. Só que naquele dia, Gineildo saiu de casa sem comer direito, e o efeito do suco de milho disfarçado de cerveja e das caipiroscas que ele havia tomado se revelaria traiçoeiro horas depois. No meio da pipoca, Gineildo começa a flertar com uma loira. Mas quando eu digo loira, era uma loiraça mesmo, de parar o trânsito. Conversa vai, conversa vem, os dois resolvem curtir o restante da festa no lugar mais reservado. No dia seguinte, Gineildo acorda com uma baita de uma ressaca. Ainda desnorteado, ele queria saber onde estava a loirona com a qual ele havia ficado. Quando Gineildo vira pro lado, ele descobre que a loirona, na verdade, era uma velha de 80 anos e que tudo havia sido uma ilusão causada pelo excesso de cerveja. Ao tentar correr para sair da casa da velha o mais rápido possível, ele percebe que está dentro de uma mansão gigantesca e luxuosa. Daí ele para e pensa: bem, até que eu não me dei mal, hein? e ele acabou ficando. Hoje, Geneildo e a velhinha formam um casal feliz e sólido, ou pelo menos até o próximo carnaval. Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Folia. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Maguila, lá, lá, lá, lá. Estamos de volta na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades em 26 estados, todo o Brasil, papocando de audiência, assim que a gente gosta. Eu quero saber de onde é que você tá ouvindo a gente, mande mensagem, não seja um ouvinte silencioso. DDD 89 999927022, de novo, Mr. Abraham. DDD 89 999927022. Maravilha, porque agora é hora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Vou mandar um abraço aqui às mais de 200 rádios que transmitem o nosso programa em todo o Brasil, mais 4 países, em especial aos nossos amigos de Presidente Médici Rondônia, galera da Rádio Renascer Sertaneja, nossos amigos também de Boa Vista Roraima, da Rádio Estrelinha Estéreo. Alô, galera de Santo Antônio do Içá, Amazonas, Piracema FM 95,1, os nossos amigos também de Minas Gerais, Clube do Vale FM 102,5 de Almenara, nossa parceira de longa data, ainda os nossos amigos de Camacho, Hipnose FM 87,9, meus amigos, estado do Rio de Janeiro, alô Zé Arthur, alô Juninho, alô Maro, alô Cauã, galera da Educativa FM 87,7 de Aperibé, no estado do Rio. Vamos de áudio porque tem muita mensagem, vamos deixar de enrolação. Vou mandar um abraço aqui a um ouvinte que não se identificou, tá? É lá de Poção, Pernambuco, é isso? Mas tá pedindo aqui uma música pra Isabel da Empório, de Poção. Bartô Galeno no toca-fitas do meu carro. Essa mensagem aqui é de 2 semanas atrás, viu? Desculpa eu não ter atendido antes. É que o pessoal vai chegando e as mensagens vão ficando lá no fundo do coisa, viu? Mas não, é melhor antes tarde do que nunca, tá? Então vamos atender aqui o amigo ou amiga que não se identificou, mas pediu a música Bartô Galeno no toca-fitas do meu carro. Tá certo, está na sequência. Eu vou atender também nossa amiguinha Márcia, lá de Paraipaba, Ceará, que nos ouve pela nossa FM 98,7. Alô, Márcia, fala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, que é sua amiga Márcia, diretamente para Itália. Alô. Eu ouvi Carlos Alexandre, Primavera. Boa. Essa música para Soraya Helena ali em Portugal, para a Anieta, uhum, para Ioneide Moura, Janete Moura, uhum, Ivan Moura, para o Chiquinho Pimiano na Santa Luzia. Pronto. Para o Novinho do Cabo na Pacata Francisco Sá, uhum, também para a Anastácia aqui na Lagoinha e para você e para Cícera. Pronto. E todos os seus ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite para você também, meu amigo. Ótimo fim de semana. Valeu, minha querida, seu pedido é uma ordem, então já tá nessa sequência. Vamos atender então Bartô Galeno e Carlos Alexandre, uma sequência de ouro com o melhor do brega na sua bodega. 89 999927022. Canta, Bartô Galeno. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luva um lencinho que você esqueceu, e num cantinho bem bordado, seu nome junto. junto ao meu. E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio você, tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa. O que já foi sucesso um dia, a Bodega do Maguila desenterra pra você. Você chegou em mim como a primavera que chega ao jardim quando a flor menos espera. Mexeu com minha mente frágil, balançou a minha estrutura, deixou sua foto pintada dentro da minha moldura. E o que é que eu faço pra esquecer? Todos os meus passos com você. E o que é que eu faço pra esquecer? Todos os meus passos com você. Com você. Com você. Meu coração carente e um tanto infantil viu você bater na porta de inocente, se abriu e atiçou em minha mente um fogo que eu não conhecia. E eu te amei tão diferente, de um jeito que nem eu sabia. E o que é que eu faço pra esquecer? Todos os meus passos com você. E o que é que eu faço pra esquecer? Todos os meus passos com você. Com você. Você. Fala, Maguila! Muito bem, deixando de salamaleques, vamos de áudios, porque os áudios são mais importantes. O povo está participando e quer ouvir sua voz no ar. Nossa amiguinha Tianieta, participando lá de Pentecoste, Ceará. Mais uma que nos ouve pela nossa FM. Fala, minha querida! Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila e Ian Silva. Aí. Eu sou Tianieta, moro na cidade de Pentecoste. Quero ouvir a música da Márcia Ferreira, Você Ganhou de Mim. Oi. Quero mandar para as minhas duas irmãs lá em Portugal, Helena e Soraya. Uhum. Mandar para a Márcia, o Marcelo e a Vitória na Paraipaba. Pronto. Para a Selminha da Orelha Transparente, a Ioneide Moura, o Chiquinho Firmiano na Santa Luzia. Uhum. Quero mandar para a Giane e o seu Tobias, no Rancho do seu Tobias. Certo. Quero mandar também para o Francisco, né? E para a Raimunda Andrade. Uhum. E para todas as professoras da cidade de Pentecoste. E para você também. Valeu. Um ótimo final de semana, tudo de bom pra todos. Quero mandar também para minha amiguinha virtual, Cícera de Camaradinha. Sim. Um abraço, Cícera, e toda a equipe da Bodega do Maguila. Tá certo, minha querida. Seu pedido é uma ordem, já tá na agulha. Dessa vez não foi o Adilson que pediu o Marcelo Ferreira, que milagre. Mas enfim, vamos atender sim o pedido da nossa amiga Tianieta. Tem também o nosso patrão Antônio, participando do estado de Roraima, da cidade de Caracaraí. Fala, Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo Maguila. Alô. Aqui é o Antônio Nascimento Silva de Caracara, Roraima. Seu ouvinte todo sábado. Valeu. Maguila, gostaria de ouvir música de Rick Renner. Onde anda você? Rick Renner, onde anda você? Para todos os ouvintes e para você também. Pronto, meu patrão, tá certo. Então essa sequência, Márcio Ferreira e Rick Renner, uma sequência digna deste quadro. Eu de cá, você de lá. É, rapaz, homenageando a Rádio Nacional de Brasília, que tá chegando uma galera aí que eu não tô gostando não lá. É, chegou esse ano, aí já tão loteando lá as programações, um negócio triste. Mas a gente lembra a histórica Rádio Nacional, a que marcou gerações, porque a atual, infelizmente, não tá valendo que o gato enterra. Então vamos de Márcio Ferreira e Rick Renner na sua bodega do Maguila. Enquanto isso, você vai participando. 89-99-92-7022. Já que eu volto. Na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Busquei o brilho do teu olhar e não encontrei. Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei. Sozinho fiquei, sozinho fiquei. Será onde ela anda, com quem está, em quem pensará? avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Onde estará? Onde estará? Te encontrar, avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Onde estará? Onde estará? Não encontrei. Rick Renner, onde anda você? Sem mais enrolação, vamos de intervalo, 2 minutinhos. Na volta eu vou mandar mais abraços, vou atender mais pedidos e vou reprisar também este comentário sobre a caça aos sósias. Você conhece uma pessoa que se parece com um famoso? Você mesmo, já disseram se você parece com algum famoso, com alguma pessoa conhecida? Isso é mais comum do que se imagina. Vou falar disso já já, tem muito mais coisas na sua bodega. 2 minutos, você já sabe do proceder, eu fico repetindo aqui todo o programa, você já sabe meu texto decorado. Mas o importante é você estar aqui comigo, tá bom? 2 minutinhos e já que eu volto, sai. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. A música que você quer ouvir. Toca aqui. 87. 2h38. Atenção Bonfim e região. A WR Telecom traz uma oferta imperdível: 650 megas de internet por R$ 99,99 por mês, com Wi-Fi 6, com Skylight para toda a família. Além disso, instalação grátis. Suporte local rápido e eficiente. Quem contratar nesse mês ganha desconto na primeira mensalidade e 3 meses de Max para maratonar séries e filmes. Não perca! Chame no WhatsApp 31 40 42 9851. WR Telecom. Qualidade e confiança para você. Bonfim Esperança 87.9. A esperança de um mundo melhor. Esperança FM, a rádio do seu coração. 12h39. O pior programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega véia de guerra. DDD 89999927022 é o zap da sua participação. Repete, Mr. Abraham. DDD 89999927022. Maravilha. Vamos então de abraços, né? Pra gente se liga na gente em todo o Brasil e além também. Cuida. Aquele abraço. Alô, galera do Instagram, arroba bodega do Maguila. Se você ainda não segue, siga arroba bodega do Maguila, bodega com o de uva. Você já favoritou a a rede Bodega Sat no seu Radiosnet. Olhe lá, pesquise Bodega no Radiosnet, Bodega com U de uva, a rádio do ícone amarelo com o meu bonequinho segurando o rádio e fazendo joinha, é a rede Bodega Sat, onde você ouve reprises do nosso programa o dia todo, bem como também jornais, muita informação, passa também a Voz do Brasil, e no fim de semana nosso programa inédito é repetido de hora em hora, tá bom? Pra você ouvir até enjoar. Vamos reprisar aqui então este comentário que eu fiz lá no início do ano passado, os melhores momentos de 2025 aqui na sua Bodega do Maguila, no nosso Custa Nada Ouvir de Novo, sobre a caça ao sósia, as pessoas que se parecem com famosos e como você pode tirar vantagem disso. Atenção, tô dando uma dica de negócio, hein? Quem vai falar agora é o eu do passado, Papoca, eu do passado. Eu tenho um sonho que eu nunca contei pra ninguém. Eu tenho um sonho de um dia contar a minha história de vida no cinema. Sabe, porque foi tanta coisa que aconteceu comigo, especialmente na época de escola, que a vontade é de fazer tipo como se fosse um Todo Mundo Odeia o Chris nacional. E de tanto pensar qual ator famoso poderia fazer o meu papel e também os dos meus colegas, eu desenvolvi uma habilidade especial de assim, você sabia? A habilidade de reconhecer sósias, pessoas que se parecem remotamente ou muito com alguém famoso, um artista, um cantor, um atleta, um famosinho da internet, etc. É algo que eu não comento muito com as pessoas, porque é uma coisa muito besta, né? Mas é impressionante como todo mundo se parece com alguém, ainda que muito assim de longe, mas parece. Mas pra variar, essa mania de achar sósias por aí já me trouxe alguns problemas. Quando eu tava andando pelo shopping um dia desses, eu me deparei com uma moça morena, estatura mediana, cabelo escovado, né? E aí quando ela botou os óculos, eu pensei, não pode ser, é ela, será ser ela? Aí eu fiquei encarando, analisando pra ter certeza se era ela ou não. Aí ela viu que eu tava espiando, chamou o segurança e me botou pra fora do shopping. É, editora, são os ossos do ofício, né? Enfim, se tudo der errado nessa vida, eu vou montar uma agência de sósias com gente do Brasil inteiro e sair farmando grana, né? Tem sósia do Neymar, tem sósia do Gabigol, tem sósia aí da Sabrina Carpenter, tem mesmo de coisa, então eu vou fazer dinheiro com sósia. Já me disseram até que eu pareço um pouquinho com o Coxinha, né? Se eu deixar o cabelo tingir o cabelo de ruivo, eu acho que eu fico igual o Coxinha das Garras da Patrulha, né? Não, Jacis? É, editora. Mas e aí, alguém já chegou pra você dizendo, você parece com fulano, né? Pois quem sabe, se isso aconteceu com você, eu não acabo lhe contratando futuramente. Muito bem, vamos então de mais áudios que estão chegando pelo nosso Bodega Zap, todo mundo participando pelo 899-9992-7022, nossa amiguinha Ioneide Moura, lá de Pentecoste, Ceará, ouvindo a gente pela nossa FM. Fala, minha querida. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila, que é Ioneide Moura, moro na cidade de Pentecoste, e hoje eu gostaria de ouvir a música Como um Raio de Sol, com a banda Desejo de Menina, e ofereço pra Anitta, pra Márcia na Paraipaba, pro Marcelo, pra Janete Moura, pro Ivan Moura, o Novinho do Caldo lá na Francisco Sá, pra Selma Mendonça, conhecida como Orelha Transparente. Pronto. Para o Chiquinho Firmiano na Santa Luzia e para todos os seus ouvintes. Tá bom, minha querida, seu pedido já tá na agulha. Vamos então atender, você falou da Selma, a mulher mandou áudio também. Alô, Selma, direto de Pentecoste, Ceará, rapaz. Pentecoste fala em peso, mas eu quero que as outras cidades falem também, por isso que eu digo, não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap a gente divulga aqui direto pra você participar. Fala, Selma. Bom dia, boa tarde, boa noite, a Bodega do Maguilo, o que tá falando é a mulher da orelha transparente, Selma. Coisa boa. Quero mandar aqui meu alô pra professora Nieta, pra Ioneide Moura, pra Vanuto Trismotor, pra Ilha Mecânica. Vou mandar pra Patrícia Mendonça, pro Caio César, pra Ofélia Orelha. Meu Deus. Ana Paula Orelha, Patrícia Orelha. Rapaz, eu brinco pra tanta orelha, hein? Miguel Orelha. E enfim, pra todo ir pro Novinho do Caldo em Fortaleza. E o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. A música é do... É o Cadeirante, Amado Batista. A música do Cadeirante, aquela Sou Igualzinho a Você, né? Que ele gravou com Elias Wagner. Pronto, beleza. Então essas duas carimbadas, Desejo de Menina e Amado Batista, o mais amado do Brasil, na sua Bodega Velha de Guerra. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua aí e fechar a banca. Sai daí não. É como um raio de sol que reflete em mim. É como folha nova que nasceu no jardim, ou numa longa estrada, eu te procurei, não te deixo por nada, valeu a pena te esperar, e tudo que eu passei,

Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Amado Batista e Elias Wagner, sou igualzinho a você. Essa aqui eu ofereço especialmente para nossa amiga Elis Lima, integrante da Comissão PCD da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, em Teresina. Muito bem, a nossa bodega velha de guerra, que já está chegando aos seus instantes finais. Ah, pois é, meus amigos, feriadão, todo mundo aproveitando aí, todo mundo farreando, alguns vadiando também, exagerando. É aquilo, pessoal, diversão é boa, mas sem exageros, tudo que é em excesso faz mal. Aproveite o feriado com responsabilidade, cuidado, pelo amor de Deus, use proteção, porque daqui a 9 meses você não quer pagar R$150 num pacote de fralda, eu sei que não quer. Meu Deus. Então, muitíssimo cuidado, meu amigo, e principalmente você também, minha amiga, viu? Não é só o homem que tem que se cuidar, não, a mulher principalmente, tá bom? Juízo nesse feriado, eu quero ver você aqui semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, curtindo com a gente. Eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Ian José Silva Locutor. Tem também o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, bodega com U de uva, e o nosso site bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, aproveitando que carnaval aumenta o índice de roubos, em homenagem aos nossos amigos que estão sendo assaltados em todo o Brasil, eu trago esta paródia que eu fiz de uma música muito obscura que foi tema de novela lá nos anos 80, dificilmente alguém vai se lembrar, mas é a música Roubaram Mais Três, na voz Desde Que Vos Fala, fechando com chave de ouro a nossa bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Bom carnaval a todos e reforço, juízo, hein? Cuidado! Tamo junto! Roubaram mais três, oê, oê. Alô, alô, central, roubaram mais três. Pra onde o ladrão foi? Quem sabe dizer, oê, oê. Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Pra poder ir no centro tem que andar prevenido. Meu colar, minha carteira. Pois no menor descuido você acaba surpreendido. Meu relógio, minha pulseira. Outro dia um exame fui fazer. RG, meu dinheiro, documentos eu levei. Alguém passou, minha bolsa afanou, afanou. E eu não vi, tudo eu perdi. Eu não vi, tudo eu perdi. Roubaram, roubaram mais três, oê, oê. Alô, alô, central, roubaram mais três. Pra onde o ladrão foi? Quem sabe dizer, oê, oê, eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Ladrões e pickpockets aguardam a chance certa. Meu cordão, meu anel, pois pra ser Melchior tem que ter a mente esperta. Celular, celular, no meu boné, no meu boné. Outro dia um exame fui fazer, passei. RG, meu dinheiro, documentos eu levei. Alguém passou, minha bolsa afanou, afanou. E eu não vi, tudo eu perdi. Eu não vi, tudo eu perdi. Roubaram, roubaram mais três, oê, oê. Alô, alô, central, roubaram mais três. Pra onde o ladrão foi? Quem sabe dizer, oê, oê. Minha pulseira, meu relógio, meu colar, minha carteira, meu boné, fone sem fio, fone sem fio. Minha mochila, o meu anel, meu carro, nas bitcoins, nas bitcoins. Outro dia um exame fui fazer, RG meu dinheiro, documentos eu levei. Alguém passou, minha bolsa afanou, E eu não vi, tudo eu perdi. Roubaram mais três, oê, oê. Alô, alô, central, roubaram mais três. Pra onde o ladrão foi? Quem sabe dizer, oê, oê, oê. Não sei, não sei, não sei. Roubaram mais três. Roubaram mais três, oê, oê. O Mega do Maguila. É um vento que passa e que leva. Atenção, infiltração, mofo e outros, saiba como resolver os problemas da sua parede e teto no Casarão das Tintas. Aqui todo mês, um produto diferente em promoção. Corra e deixe as suas paredes limpas e sem mofo. Entregamos em toda a região. Faça já o seu orçamento. Estamos localizados na Rua Doutor Moreira da Rocha, número 98, na Rua de Baixo. Casarão das Tintas, sempre perto de você. Procurando o celular perfeito para esse mês de fevereiro? Melhorar suas fotos nesse carnaval? As Lojas Magazine têm a solução. Só aqui você encontra as melhores marcas com descontos exclusivos de carnaval. E atenção, somente esse mês estamos com desconto especial e parcelamento em 12 vezes sem aumento. Além disso, avaliamos o seu usado e te damos mega desconto por um modelo novinho. É rápido, fácil e sem burocracia. Visite-nos hoje mesmo em Bonfim ou Entre Rios. Ou chame no WhatsApp ou em nosso Instagram, Magazine Rios e Magazine Bonfim. Seu novo smartphone é aqui. Casarão das Tintas, qualidade e cores que transformam. Em Bonfim, MG, o Casarão das Tintas é o destino certo para quem quer renovar casas, lojas ou prédios com qualidade e bom gosto. Oferecemos tintas das melhores marcas e para todos os tipos de superfícies, mistura de cores personalizada, entrega rápida e suporte técnico especializado. Venha nos visitar e descubra como transformar seus ambientes com o Casarão das Tintas. Cor, qualidade e confiança em cada projeto. Sicoob Crediúna tem tudo para ser seu. Do cartão que facilita o seu dia a dia, aos investimentos que garantem o seu futuro. São diversas soluções financeiras com as melhores taxas, atendimento de verdade e o melhor, você ainda participa dos resultados. Para você, para sua empresa, para o seu agronegócio, mais que uma escolha financeira, Sicoob Crediúna. Em Bonfim, Rua Benedito Valadares, 222 Centro, 31-3576-1684. Com a internet fibra ótica da Conquest Telecom, você tem a velocidade que precisa no preço que cabe no seu bolso. Planos de acordo com a sua necessidade. 10 mega, R$ 59,90. 30 mega, R$ 76,90. E muitos outros. E não acabou. A instalação pode ser gratuita. Verdade, você pode não pagar a instalação e ainda ganhar Wi-Fi. Informações 31-3184-1616. É só consultar as condições. Conquest Telecom, o seu provedor de internet. www.conquesttelecom.com.br. E você, já foi no Dudu Lanches hoje? Ainda não? Pô, tá esperando o quê, meu? Quer lanches exclusivos? É pra já! Exclusividade Dudu Lanches. Torre de batata frita com muito cheddar. Hambúrguer de catupiry empanado. Temos também a melhor pizza da cidade. Feita com massa e ingredientes frescos e com a borda recheada grátis. Hambúrguer artesanal, cachorro quente, macarrão à bolonhesa. Porções em geral e muito mais. Dudu Lanches. E para acompanhar seus lanches, temos suco natural, refrigerantes e aquela cerveja gelada.

somehow you found me, wrapped your love around me. Now my head's up in the clouds when I'm around you. I just wanna say every day, thank God I found you. I will move heaven and earth, give you my heart for all that it's worth. You are mine till the end of time. I don't care what we're going through, till the end my heart belongs to you. You alegria e muita música no ar. 87,9 FM. Não dá pra comparar. You're not being true to me, deep within my soul. pra quem vive contente. 87,9 FM. A sintonia que não sai da nossa mente. Somebody lied to me. It just can't be. You can't be gone forever. Somebody got it wrong. You were gonna love me all my life. Weren't we good together? Now I'm on my own, and I don't think I'll ever learn to live one day alone. So I'm never all I ever wanted. Wanted. Where am I gonna go to feel the way I felt inside your arms? Still my life is better loving you as I do. Thanks for being with me, darling. E 15. And it's funny how time steals the feelings from a love affair. And there's no place to lay the blame, 'cause it ain't the case. No one cares. Helplessly we watch fade away. Neither will admit it, but we both just wanna say I do. I miss the days when we were crazy enough, when you were not sure of me, and I wasn't sure of you. I do bring back the days when we were crazy in love. Crazy, crazy. I wanna feel that way? How do I feel? When we were crazy in love. Oh, it used to be so easy when we touched and I was high. I could get intoxicated just by looking in your eyes. Baby, is there anything that we can do? I know you're missing me like I'm always missing you. I do. I miss the days when we were crazy in love, when you were not sure of me and I wasn't sure of you. I do. Bring back the days when we were crazy in love. I wanna feel that way again. Crazy in love. Rádio Bonfim, Esperança FM. FM 87,9. A emissora da família. Avisa todo mundo que encontrar que existe ainda um sonho pra sonhar. 3:22. A melhor sintonia do seu rádio. Do you love me? I love you more than words can say. I love you, yes I do. I need you, yes I do. The years have rolled love you. Yes, I do. Do you need me? I need you like the rose needs summer. I need you. Yes, I do. Said I love you more than words can say. I love you. Yes, I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you. Yes, I do. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da chikungunya, zika e dengue. Para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes, eliminando tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos, recipientes sem uso e descarte os lixos de forma adequada. Caixa d'água tampada sempre. Recebam bem os agentes de saúde em endemias. E em caso de febre, dor de cabeça, dor no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Para fazer diferente, precisamos agir rápido. E em caso de lote sujo, faça denúncia. Prefeitura de Bonfim, trabalho é nosso lema. Aedes Soluções, transformando seus sonhos em realidade. Não deixe que seu projeto de construção se torne um pesadelo. Na Aedes Soluções, temos a expertise que você precisa para realizar sua obra com qualidade e eficiência. Além disso, oferecemos soluções em energia solar, garantindo sustentabilidade e eficiência energética para o seu imóvel. Entre em contato conosco agora mesmo e solicite seu orçamento. Ligue para 31 997 85 1284 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp. Estamos prontos para oferecer a solução perfeita para você. Pensou em qualidade e bom atendimento? Venha para o Grupo Dejair. Aqui você encontra tudo para supermercado, padaria, ração para animais, gás de cozinha e muito mais. Grupo Dejair, há mais de 4 décadas atendendo Bonfim e região. Para mais informações, ligue 31-3576-1354 ou 31-99521-9281. Grupo Dejair. Satisfação em atender bem a você e a sua família. Atenção Bonfim região. Bonfim agora conta com Laboratório de Análises Clínicas ELISA, laboratório moderno e tecnológico, com profissionais qualificados e experientes, profissionais conhecidos na região, Leandro do Laboratório e Celso Farmacêutico. E as novidades não param por aí. No Laboratório ELISA, 90% dos exames são analisados na própria unidade, trazendo mais agilidade e confiança para os seus clientes. Localizados localizado na Rua Coronel Olívio Villeforte, número 105, loja 3, prédio do Denilson. Telefone 319-7178-4568, 319-7178-4568. Laboratório Elisa, sua saúde nas mãos de quem entende. Você que procura bom atendimento, qualidade e preço é na Televida Eletrônica. Manutenções em TVs, venda de antena parabólica digital, Sky pré-pago, celular rural, Sky Comfort, situado à Rua Doutor Moreira da Rocha, número 280A, Centro, Bonfim, telefone 3576-1374 ou 99608-9230. Falar com Wilson, Televida Eletrônica. Edi Distribuidora de Bebidas, Embalagem e Descartáveis. Trabalhamos com preços em atacado e varejo para atender bares, festas e eventos. Possuímos uma grande variedade de cervejas, refrigerantes, destilados, vinhos e gelo. Venha conhecer as nossas duas lojas na Rua Doutor Moreira da Rocha, número 57, Rua de Baixo, e Praça José de Freitas Marques, na Rua de Cima, em frente à Igreja Matriz de Bonfim. Preço e qualidade você só encontra na Edi Distribuidora. Obrigado ao homem do campo. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bonfim comunica aos associados em dia com as suas mensalidades os seguintes benefícios: dentistas, farmácias, laboratórios, médicos, distribuições de ferramentas, sementes e brindes, e diversos serviços para você, trabalhador rural e agricultor familiar. Seja sócio e fique em dia e tenha benefícios. Trabalhador rural sindicalizado é trabalhador rural amparado, situado à Rua Francisco Campos, 190, bairro Aminta Salles. Telefone 319-9069-7697, 319-9069-7697. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bonfim. Nação, pelo couro e os fios. Dr. Leonardo Vinícius de Andrade, CRM MG 54599/RQE 36957, graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em 2011, especialização em Geriatria pelo Instituto Jenny de Andrade Faria, Hospital das Clínicas da UFMG, em 2015, geriatra titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria desde 2015. Telefone para consulta é o 319-9583-8511, situado à Praça José de Freitas Marques, número 279, Centro, Bonfim. Telefone 319-9583-8511. Dr. Leonardo Vinícius de Andrade. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de noite seja. gente que